guerreiros estão de pé, sabemos qual que é, na maior, na fé. Então se liga, irmão, na ciência hip hop. Não queremos hip-hop, não é lock, não é moda. Aqui não é grupo da moda, não. Na vida de caras que foram pra lona, fico à toa, tipo de boa, tá ligado no oba-oba. Vou fazendo meu corre daqui, corro pra lá, corro daqui, tipo assim, din-din. Me diz, me diz, me diz, quem é que não quer ser feliz dessa terra? Então me diz, vou por um três, que aquilo lá vem tiro na madrugada. No rolê mais um camarada, de repente aquela rajada. Mó dinheiro, uma moto, link, registrando mais uma desgraça. Enquanto isso no Senado, eles roubam um bocado. E para o povo pobre brasileiro só resta os pedaços. Aos trancos e barrancos, vamos levando a vida. Mas eu tô ligado, com que o jogo vira. Viva a periferia, zumbi, Palmares, tá ligado? Que é o que liga, que vira. Centro do Oeste, viro da espécie. Se prevalece, respeito por todos merece. Nota de 100, foi pra Belém, foi pro além. Pra mim que não foi, tô sem. Ganha mais quem rouba bem. Mais um dia os poderosos vão cair também. E aí a nossa vida zoar, eu sei. Então vem que tem zen, mas traga as notas de 100. E os guerreiros estão de pé, sabemos qual que é, na maior, na fé. Então se liga, irmão, na ciência hip hop. Não queremos hip-hop, não é lock, não é moda. Aqui não é grupo da moda, não. Se ligue na vida, se ligue na morte, na paz, na glória, na rua, na chuva. Na luta, conquista, não esqueça dos erros, futuro seu. Destino traçado, irmão que morreu em poucos minutos do solo enterrado. Puxaram seus frutos, vampiros loucos, sugando seu sangue. Luta de gangue, nem caminhando e com prêmio Nobel. Ficando feliz com o azul do céu. Jogue na cara direto e fala, igreja, sistema pra que não se abala. Bala que fura minha mente, natura os manos que malda, mantém a fissura. Osso no corre, mantém a postura, que ponto chegar nessa loucura. Direito de todos, temos falar, algo na mira dos loucos de lá. Pensantes, causantes no instante, sem flagrante. Quem garante, admite o erro sem ter falha. Guerreiro na batalha, batalha cruel. Deus do céu, eu tô na rua, critical. Armados na capital, mais de 30 viatura. Foi-se o tempo, ditadura, nem todo velho é banguelo. Tão na revolta que dá até desgosto, mas na mudança também eu aposto. Que um belo dia vai ser como eu gosto, pra cada atitude respeito que posso. Quanto mais tem, quanto mais quer, porém quem tem, fica de migué. Jesus tá no céu, louvado, amém. Em cima da base mostrando que tem, tem. Tamo na cena, você também, vem. E os guerreiros estão de pé, sabemos qual que é, na maior, na fé. Então se liga, irmão, na ciência hip hop. Não queremos hip-hop, não é lock, não é moda. Aqui não é grupo da moda. E os guerreiros estão de pé, sabemos qual que é, na maior, na fé. Então se liga, irmão, na ciência hip-hop. Não queremos hip-hop, não é lock, não é moda. Aqui não é grupo da moda.